partir de agora, Câmara Aberta. Bom dia, eu sou o Luiz Cláudio Canuto. Eu sou o Beto Rosenberg e hoje é quarta-feira, 3 de outubro de 2007. Começa agora o Câmara Aberta e estes são os destaques da edição de hoje. Plenário aprova duas MPs, ainda faltam 7 na pauta de votações. Comissão de Meio Ambiente discute a acusação de que governo pode estar tentando apressar concessão de licenças ambientais. Intenção é tornar viável construção de usinas hidrelétricas em unidades de conservação da Amazônia. E na última reportagem especial sobre os gargalos da economia no Brasil, conheça as divergências entre governo e empresários sobre a capacidade energética do Brasil para enfrentar o crescimento econômico. Bom dia, Beto Rosenberg. Muito bom dia, Luiz Cláudio Canuto. Bom dia aos ouvintes da Rádio Câmara. Nessa quarta-feira, já um pouco mais quente e seca do que a terça. Será que foi só um... Começou a primavera. Será que foi só um alento, aquela chuvinha? Não. Será que foi só um suspiro? Não, a primavera está chegando. Beto Rosenberg. E o horário de verão também. Eu não canso de te lembrar isso. É verdade. Daqui a 12 dias, 11 dias. A ansiedade é grande. Muito. Beto, hoje é um dia importante para o Congresso Nacional, porque no Supremo Tribunal Federal estará sendo analisados três mandados de segurança, né? Uhum. Que foram impetrados por Democratas, PPS e PSDB. Os mandados tratam de fidelidade partidária. O Supremo Tribunal Federal vai decidir, para resumir a questão, se um mandato parlamentar pertence ao parlamentar eleito ou ao partido que abrigou a sua candidatura e que o elegeu. E essa decisão aí pode, né? Mexer. Os efeitos são grandes no Poder Legislativo, né? São grandes. Podem alterar aí composição. O mandato de 46 deputados. Foram 46 deputados que mudaram de bancada só neste ano. A maioria dos deputados passou da oposição para o governo e os partidos mais prejudicados são exatamente os que entraram com mandado, né? Uhum. PSDB, Democratas e PPS. Haverá a defesa feita pelos partidos, várias manifestações e a expectativa é grande porque nesta sexta-feira encerra-se o prazo para a troca de partidos para as eleições do ano que vem. Portanto, uma decisão histórica do Supremo Tribunal Federal que pode mexer com a rotina do Poder Legislativo, pode trazer para a Câmara dos Deputados 46 novos deputados, que são os 46 suplentes destes deputados que migraram de partido, né? Os suplentes originais desses deputados que migraram de partido podem tomar posse. Pode também haver aí uma decisão de que essa mudança só passa a valer na próxima legislatura. Tudo vai ser bastante discutido. Esse é o assunto do dia. Assunto do dia que não está em todas as capas do jornal, não. Não está. Amanhã certamente... Um destaque pequeno no Estadão. Jornal do Brasil e Correio Brasiliense não tocam nesse assunto. Não sei do seu lado aí, mas não está em todas. Não é unanimidade. Vamos conferir, então. Manchetes dos jornais. Correio Brasiliense, manchete principal, dos sem emprego aos super salários, é o que diz o Correio Brasiliense na capa. E o texto diz o seguinte: Brasília foi palco ontem de duas cenas emblemáticas que separam o Brasil real do país oficial. No real, 6 mil brasilienses chegaram a enfrentar 6 horas de fila no meio da rua para concorrer a uma das 71 vagas de cuidador social abertas pelo GDF. Até candidatos com curso superior entraram na briga pelo cargo, que oferece salário de R$ 2.022 e exige apenas um ensino fundamental. No Brasil oficial, a metros dali, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovava projeto que aumenta o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal, maior do setor público, de R$ 24.500 para R$ 25.269. E com efeito retroativo a janeiro, tudo isso às vésperas de o Supremo se pronunciar sobre a fidelidade partidária. Decisão que pode acabar com a farra do troca-troca de partidos pelos políticos brasileiros. Integrante da CCJ, Sérgio Barradas, Carneiro, do PT da Bahia, jura: foi coincidência. Antônio Carlos Magalhães Neto, do Democratas da Bahia, também: foi mesmo coincidência, diz o texto de capa do Correio Brasiliense. A foto mostra justamente a fila no setor de garagens e oficinas norte. É de perder de vista a fila. Realmente, como diz o Correio Brasiliense, a fila das pessoas se inscrevendo aí na seleção de cuidador social. Outro destaque de capa é um destaque local. Meningite mata outra criança e causa apreensão. Famílias brasileiras estão preocupadas com o avanço da meningite no DF, uma doença que matou o estudante de Planaltina Nicolas Machado, de 9 anos, segundo exames divulgados ontem. Mostra uma foto de Mônica Veloso. O que vivi não tem nada a ver com Bebel, entre aspas, na capa. É a divulgação da revista Playboy, mas na capa do Correio Brasiliense. E a foto de divulgação e foto dela, Mônica Veloso, nesse evento. E esses são os destaques principais do Jornal Correio Brasiliense nesta quarta-feira. O Jornal de Brasília traz matéria sobre condomínios. Mais um capítulo da novela, né? Primeiras escrituras saem em novembro. Terracap começa a venda direta dos terrenos da etapa 1 do Jardim Botânico no próximo dia 18. Manchete local, né? Logo abaixo, Mônica Veloso. Mônica Veloso ofuscou o Supremo, hein? Mônica Veloso falando, né, no microfone, dando uma entrevista coletiva ao lado de uma tela imensa, widescreen, mostrando ela de biquíni, eu acho, sei lá, lingerie, não sei. Aí o título, Mônica nua no fim de semana. Chega este final de semana às bancas a revista que traz Mônica Veloso nua, a mulher que teve um affair com o presidente do Senado, revela também que escreverá um livro sobre os bastidores de Brasília. Bom, logo abaixo, manchete sobre violência, né? Criminalidade no entorno, base criminosa a 65 quilômetros da Praça dos Três Poderes. Uma mega quadrilha especializada em assaltos a bancos tem como matriz a cidade de Lusiânia, no entorno do Distrito Federal. Polícias de três estados caçam o grupo. Esses são os destaques do Jornal de Brasília, que também traz a prisão de Elizabeth Cordeiro dos Santos, que foi acusada de tentar matar a filha recém-nascida atirando-a num rio poluído perto de Belo Horizonte. Ela prestou depoimento à polícia e afirmou que tentou fazer um aborto no quarto mês. A criança está em coma. Está aqui da capa do Jornal de Brasília de hoje. No Jornal do Brasil, a manchete principal é a seguinte: controladores inocentados. A Justiça Militar rejeitou a denúncia do Ministério Público Militar contra 5 controladores de voo acusados de falhas pelo choque do jato Legacy com um Boeing 737 da Gol em Mato Grosso, há um ano, no qual 154 pessoas a bordo do Boeing morreram. Mas se no Brasil parte dos envolvidos se livrou, na Justiça dos Estados Unidos, os pilotos americanos do Legacy, Joseph Lepore e Jim Paladino, e 5 empresas foram consideradas réus na ação movida por 120 famílias das vítimas. A foto de capa do JB não tem a ver com esse principal assunto, e sim com a Avenida Niemeyer, onde ocorreu o acidente que morreu a representante das lojas Starbucks aqui no Brasil, anteontem, né? E mostra a foto da Avenida Beira-Mar. Perigo, Avenida Niemeyer, né? Perigo à Beira-Mar na Avenida Niemeyer. Sem calçada, a passageira se arrisca esperando o ônibus próximo ao trânsito. Palco do acidente na segunda-feira, a via tem outras armadilhas para pedestres e motoristas, e mostra justamente uma pessoa sentada no parapeito, aguardando um ônibus e os carros passando ali bem próximos a ela. É a foto principal de capa do Jornal do Brasil, que mostra também mais uma foto de Mônica Veloso. E na legenda, ela diz que não precisou de retoques. Não precisei de retoques. Destaques de capa do Jornal do Brasil nesta quarta-feira. Ela não, mas a Playboy talvez sim, né? Photoshop existe para isso. Beto Rosenberg, no Globo, traz: processos contra Renan podem ficar para 2008. Os dois últimos processos no Conselho de Ética contra o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, podem ser julgados só no ano que vem. O presidente do Conselho, Leomar Quintanilha, do PMDB de Tocantins, aliado de Renan Calheiros, desistiu de juntar os processos, mas manteve outro membro da tropa renanzista. Esse, inclusive, é um dos destaques. Hoje teremos Estação Senado com reportagem de... deixa eu conferir aqui. Marcelo Diniz, sobre esse assunto. Olha, outro destaque de capa do Globo. STF julga hoje a fidelidade partidária. O Supremo Tribunal Federal julgará hoje ações movidas por PSDB, Democratas e PPS, que pedem de volta os mandatos de 23 deputados que mudaram de partido. O tribunal vai decidir se os mandatos pertencem aos parlamentares ou aos partidos pelos quais se elegeram. A foto principal do jornal Globo, logo abaixo, vem o encontro histórico entre o presidente sul-coreano Roh Moo-hyun e o líder norte-coreano Kim Jong-il. após atravessar a pé a fronteira que separa os dois países, que estão divididos desde o fim da Segunda Guerra. Eles apertaram as mãos, né? As Coreias sempre ensaiando, né, uma reaproximação. São os destaques do Jornal O Globo de hoje. Bom, no Jornal do Estado de São Paulo, justamente uma foto, né? A foto principal é esse encontro aí, do Kim Jong-il e Ru Moon-hyun. E a legenda diz o seguinte: Kim Jong-il convocou uma multidão para dar boas-vindas ao sul-coreano Ru Moon-hyun, mas há dúvidas sobre a sua disposição de congelar o programa nuclear. A manchete sobre esse assunto diz: líderes das duas Coreias fazem encontro histórico. Mas a manchete principal do Estadão é a seguinte: saúde perde 3 bilhões e 100 milhões de reais em projeto com o aval do governo. Senadores derrubam um dispositivo que obrigava a União a gastar na área 10% da receita. E diz o texto: a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou ontem, com apoio da equipe econômica do governo, o projeto que reduz em 3 bilhões e 100 milhões de reais a verba destinada anualmente à saúde. O texto regulamenta a emenda constitucional 29, que define o limite mínimo de recursos aplicados na área. Outra foto, bem maior, na parte de baixo do Estadão, mostra a linha, né? Mostra o túnel do metrô da linha amarela, linha 4 amarela do metrô de São Paulo, que deve entrar em operação no início de 2010 com 6 estações. E o destaque para o Supremo Tribunal vem no canto esquerdo inferior, pequenininho: Supremo Tribunal Federal decide se deputado é dono do mandato. Isso na capa do Estadão de hoje. Capa do jornal Folha de São Paulo: Lula condiciona nomeações à CPMF. Em reunião com os presidentes e líderes dos partidos aliados no Congresso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva condicionou novas nomeações para cargos públicos à aprovação da prorrogação da CPMF até 2011. Segundo participantes do encontro, Lula disse que não discutirá cargos enquanto o tributo não for prorrogado. Foto principal mostra Renan Calheiros, que gerou bate-boca no Conselho de Ética e é réu em 3 processos, presidindo a sessão do Senado, e ao lado a foto de Mônica Veloso, mãe de filho de Renan, que deu uma entrevista coletiva em São Paulo sobre suas fotos na Playboy. Todos os jornais fizeram praticamente a mesma coisa, né? Tiraram a foto sob um ângulo que mostra as duas orelhinhas, né, do coelhinho da Playboy bem atrás da cabeça dela, dando um efeito. Foto mostra os dois presidentes, um da Coreia do Norte e outro da Coreia do Sul, né, apertando as mãos na fronteira. E outra manchete é: juíza rejeita denúncia contra 5 no caso da Gol. A juíza Zilá Petersen, da auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, não acatou a denúncia do Ministério Público Militar contra 5 controladores de tráfego aéreo envolvidos no episódio da colisão entre o Jato Legacy e o Boeing. O inquérito policial militar instaurado pelo comandante da aeronáutica, Junichi Saito, atribuiu aos controladores a responsabilidade pelo acidente. Um último destaque vem logo no alto da Folha de São Paulo, mostrando um carimbo de Secretaria do Congresso Nacional que contém erro grave de ortografia. Aí mostra o carimbo, aí tem escrito assim: Congresso Nacional, Secretaria de Coordenação Legislativa do Congresso Nacional. Só que o primeiro Congresso Nacional está com C cedilha. Está Congresso com C cedilha. Logo abaixo, o Congresso está escrito corretamente. Uma distração, talvez, aí, sei lá. Mas mostra aí o carimbo com erro de ortografia. Destaque da Folha de São Paulo de hoje. E no Jornal da Câmara, manchete principal: plenário rejeita emenda do Senado à MP sobre dívidas com o INSS. Por 298 votos a 8 e 3 abstenções, o plenário rejeitou a única emenda do Senado à medida provisória 374 de 2007, que acabaria com a possibilidade de concessão de parcelamento de dívidas dos estados e do Distrito Federal com a Previdência Social em número inferior a 240 parcelas mensais. Outro destaque de capa: governo quer manter gastos da saúde vinculados ao PIB. As fotos de capa do Jornal da Câmara mostram o plenário. Deputados restabeleceram um texto aprovado na Câmara e MP segue para a sanção presidencial. E mostra também uma reunião no gabinete do presidente Arlindo Quinalha, justamente sobre essa defesa. E do governo vai defender na regulamentação da Emenda Constitucional 29 que seja mantida a indexação das verbas anuais da saúde e a variação nominal do PIB. E um seminário de ciência e tecnologia. Mostra foto também sobre o seminário. Deputados e pesquisadores cobraram ontem, durante o seminário sobre pesquisa tecnológica, mais investimentos dos governos federal e estaduais e da indústria em desenvolvimento. São os destaques de capa do Jornal da Câmara. Próximo bloco: votações de plenário e também a decisão que o Supremo pode tomar hoje à tarde em relação ao mandato dos parlamentares que mudaram de partido. Voltamos já. Você está ouvindo Câmara Aberta. As votações dos projetos que podem mudar a sua vida. A Rádio Câmara FM transmite ao vivo, direto do plenário, as sessões da Câmara dos Deputados, de segunda a sexta-feira. Câmara FM, a Rádio da Cidadania, 96,9 MHz. Ande, dance, brinque. O movimento a gente inventa. O segredo da boa saúde está na alimentação aliada à atividade física. Não fique mais de 4 horas sem comer. As refeições devem ser bem balanceadas e em menor quantidade. Nos lanches entre as refeições principais, evite comer frituras ou doces. Escolha alimentos mais nutritivos como frutas, iogurte, suco e barra de cereal. Também prefira alimentos frescos e variados a produtos artificiais ou enlatados. Viva a Vida em Movimento, uma campanha da Rádio Câmara. Água é vida. E vida não se desperdiça. Ao lavar louça, primeiro jogue fora os restos de alimentos. Depois encha metade da pia ou use uma bacia com água e sabão e deixe pratos e talheres de molho, o que ajuda a soltar a sujeira. Ensaboe as louças com a torneira fechada e abra apenas para enxaguar. Com essa pequena mudança, você vai economizar mais de 100 litros de água a cada lavagem. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Rádio Câmara. Estamos apresentando Câmara Aberta. Hoje, às 14h, o Supremo Tribunal Federal vai julgar os 3 mandados de segurança que tratam de fidelidade partidária. Os mandados foram impetrados pelo PPS, PSDB e Democratas. E pedem que o Supremo Tribunal Federal determine ao presidente da Câmara dos Deputados que declare a vacância nos mandatos de 23 deputados, né, nos mandatos de 23 deputados federais que deixaram essas legendas para ingressar em outros partidos, para desta forma permitir a posse dos suplentes. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal vai decidir se o mandato do parlamentar pertence de fato ao parlamentar eleito ou ao partido que obrigou a sua candidatura e que o elegeu. A definição do Supremo Tribunal Federal pode provocar efeitos no poder legislativo. O prazo para que candidatos troquem de partido para as eleições do ano que vem termina na próxima sexta-feira, depois de amanhã. Cada um dos partidos que impetraram o mandado, terão um representante para fazer a defesa da tese do mandato pertencente à legenda. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Paulo Brossard, falará pelo Democratas. O presidente nacional do PPS, Roberto Freire, vai falar pelo seu partido. E o advogado Eduardo Alckmin vai representar o PSDB. Do final de 2006 até o mês passado, 46 deputados trocaram de partido. A maior parte deixou partidos de oposição para aderir a partidos da base do governo. Os partidos que mais cresceram neste ano foram o PR e o PTB. Após a defesa das partes, tanto as que impetraram o mandado, quanto as partes que quiserem fazer a defesa, né, da troca de partidos, após a defesa dessas partes, os ministros relatores dos mandados de segurança, que são os ministros Celso de Mello, Carmen Lúcia e Eros Grau, vão apresentar os seus votos. Plenário. Ainda faltam 7 medidas provisórias na pauta de votações. Ontem à noite, deputados avançaram, como informa Carla Alessandra. O plenário aprovou nesta terça-feira o projeto de conversão à medida provisória 374, rejeitando a emenda do Senado que fixava um prazo de 240 meses para o pagamento das dívidas dos estados e do Distrito Federal com o INSS. Para o relator do projeto, deputado José Pimentel, do PT do Ceará, a alteração feita pelos senadores é imprópria, porque outro artigo da lei fixa uma parcela mínima para esse pagamento. Os governadores solicitaram que as suas dívidas junto ao INSS fossem parceladas em até 240 meses e o valor dessa prestação será no mínimo de 1,5 das receitas correntes líquidas por mês desse ente do Pacto Federativo. Esse mecanismo também determina que que quando essa parcela foi inferior ao inteiro, 5/10, é indeferida a negociação. Os deputados aprovaram também a medida provisória 378 de 2007, que permite a estados e municípios descontarem da base de cálculo da receita líquida real os repasses feitos ao Fundeb até o limite de 15% da parcela do ICMS, do Fundo de Participação dos Estados, do Fundo de Participação dos Municípios e da parcela do IPI e das exportações. O relator do projeto, o deputado Colbert Martins, do PMDB da Bahia, deu parecer favorável à manutenção do percentual em 15% por acreditar que a alteração beneficiaria apenas os estados mais ricos. Os dois projetos seguem agora para a sanção presidencial. Carla Alessandra para a Rádio Câmara. E a base aliada do governo vai trabalhar para iniciar o segundo turno de votação da proposta de emenda à Constituição que prorroga a CPMF até 2011, já na próxima terça-feira. Confira com José Carlos Oliveira. A estratégia foi definida no fim da noite de ontem, durante jantar do presidente Lula, com os líderes de partidos governistas no Palácio Alvorada. Os aliados comemoraram a aprovação de duas medidas provisórias num só dia, nesta terça-feira, apesar das estratégias de obstrução usadas pelos partidos de oposição. O líder do governo na Câmara, deputado José Múcio Monteiro, do PTB de Pernambuco, acredita que a base aliada está unida para votar as outras MPs que trancarão a pauta do plenário a partir do fim de semana, abrindo caminho para a apreciação da CPMF. Até que chegue terça-feira, nós temos mais duas que trancarão a pauta, uma na sexta e uma na segunda. Mas o que me parece, o presidente Arlindo Chinaga vai convocar a sessão para segunda. Então, se a sorte ajudar, e os líderes e a base, que eu tenho certeza que sim, nós deveremos votar o segundo turno na terça ou, em segunda hipótese, na quarta-feira. Além do jantar com os líderes da base aliada na Câmara, o presidente Lula já havia reunido mais cedo o Conselho Político, integrado por presidentes de partidos. Lula quer evitar que se repita a rejeição de matérias do interesse do governo, como ocorreu na semana passada. Na ocasião, parlamentares da base aliada, sobretudo do PMDB, ajudaram o Senado a rejeitar a MP que criava a Secretaria Especial de Ações de Longo Prazo. Segundo o líder José Múcio Monteiro, o caso não chegou a causar mal-estar entre Lula e os governistas. Para ele é tranquilo, ele acha que essas dificuldades são da própria política, da própria democracia, nós devemos respeitá-las. E com grandeza e com espírito público, saber respeitá-las e ultrapassá-las. Segundo a Presidência da República, a Secretaria extinta com a rejeição da medida provisória pode ser recriada por meio de um decreto e na forma de um ministério extraordinário. Já a criação da TV Pública deve tramitar no Congresso Nacional por meio de uma medida provisória. José Carlos Oliveira para a Rádio Câmara. A Comissão de Meio Ambiente discutiu a acusação de que o governo pode estar tentando apressar a concessão de licenças ambientais, tornando viável a construção de usinas hidrelétricas em unidades de conservação da Amazônia. Os detalhes com Marisa Lugulo. O secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente negou que o Instituto Chico Mendes tenha concedido licenças à empresa de pesquisa energética para a realização de inventário hidrelétrico em unidades de conservação ambiental na Amazônia. João Paulo Capobianco participou de audiência pública na Comissão de Meio Ambiente da Câmara para esclarecer a acusação de que o Instituto teria concedido licenças em tempo recorde para apoiar o inventário hidrelétrico do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. A acusação consta de um artigo publicado em agosto no jornal O Estado de São Paulo. Segundo o secretário, o Instituto deu autorizações para o ingresso da empresa, ligada ao Ministério de Minas e Energia, em áreas de preservação nas bacias dos rios Trombetas, Aripuanã, Juruena, Branco, Sucurundi e Jari. De acordo com Capobianco, o objetivo é a realização de estudos sobre o potencial de geração de energia nessas bacias. As pesquisas envolvem a atualização da cartografia dos cursos d'água, serviços de informação geológica, medição do nível da água, entre outras coisas. Capobianco descartou a possibilidade de que, no futuro, esses estudos se voltem contra as unidades de conservação ambiental. Esses estudos vão reforçar as áreas de proteção ambiental porque permitirão que informações importantes do ponto de vista ambiental sejam incluídas no início do planejamento para que não possamos correr o risco de, no futuro próximo, planejarmos uma usina hidrelétrica que aí sim afetaria uma unidade de conservação. Mas para o deputado Fernando Gabeira, do PV do Rio de Janeiro, autor do requerimento para a realização da audiência pública, nem todas as dúvidas foram esclarecidas pelo Ministério do Meio Ambiente. Como houve uma dúvida técnica sobre como se dão realmente as pesquisas, qual o objetivo das pesquisas e que papel as áreas de preservação ambiental vão jogar nesse processo, nós vamos chamar a empresa que faz a pesquisa para conhecermos um pouco melhor as características técnicas dessa pesquisa para ver se com isso podemos ficar tranquilos ou precisamos continuar alerta. O secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, informou que outros 11 estudos sobre o potencial de geração de energia hidrelétrica estão em andamento no Brasil. Esses estudos envolvem as bacias dos rios Paranaíba, Tocantins, Doce e Araguaia, entre outros. Marise Lugulo para a Rádio Câmara. Próximo bloco do Câmara Aberta, o assunto é a reivindicação dos agentes de saúde em frente ao Congresso Nacional. Os detalhes a seguir. Você está ouvindo Câmara Aberta. As ideias discutidas aqui na Câmara dos Deputados podem mudar a sua vida aí fora. No programa Trocando Ideias, você fica por dentro e acompanha a discussão sobre os projetos de lei. Deputados e especialistas dão opiniões, mas você também pode participar. Trocando Ideias, quinzenalmente às sextas-feiras, às 8h30 da manhã, na Rádio Câmara. Adivinhe quem é? Parece que adivinha o pensamento de quem está por perto. Você. Não, vou te dar outra pista. Está sempre pronto para ajudar os outros. É um defensor da cidadania. É o Vital, o cara mais prestativo da turma. De que turma vocês estão falando? Da turma do plenarinho. Onde fica essa turma? Na internet. Acesse www.plenarinho.gov.br. Tem jogos, historinhas, músicas, notícias, tudo sobre o Brasil e os direitos do cidadão. A gente aprende e se diverte. Oba, quero entrar pra essa turma. Venha, conheça o jeito criança de ser cidadão. Estamos apresentando Câmara Aberta. Saúde. Uma manifestação em frente ao Congresso Nacional reivindicou a interferência do presidente da Câmara para a regulamentação de duas leis para a área de saúde. Confira com Silvia Munhato. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias pediram nesta terça-feira ao presidente da Câmara, Arlindo Quinalha, que atue por eles junto ao governo federal para que sejam regulamentadas a Emenda Constitucional 51, que garantiu uma contratação estável desses profissionais no setor público, e a Lei 11.350, que criou essas profissões. Os agentes afirmam que uma portaria do Ministério da Saúde, de julho deste ano, que fixou o piso da categoria em R$ 532,00, não vem sendo cumprida pelas prefeituras. Alguns agentes de saúde ganham menos que R$ 380,00, que é o salário mínimo nacional. Joana de Barros, presidente da Federação Maranhense dos Agentes Comunitários de Saúde, explica que, sem a regulamentação, os gestores municipais impõem diversos tipos de trabalho aos agentes. Hoje nós estamos fazendo trabalho de auxiliar, trabalho de enfermeira, psicólogo. E agora botaram uns agentes comunitários até para fazer o cadastro do IBGE, de graça, e também fazer alguns trabalhos de cadastramento de gado para a vacina da aftosa. Vacinar as crianças, aplicar o sulfato ferroso e muitas outras coisas que nós estamos sendo escravizados, e até agora nós não estamos alcançando aquilo que de fato direito nós lutamos tanto para ter, que foi a nossa regulamentação. Arlindo Quinalha sugeriu aos agentes de saúde que façam um trabalho de pressão política junto às associações de prefeitos. O deputado Darcísio Peronde, do PMDB do Rio Grande do Sul, um dos deputados que acompanhou o grupo na reunião com Quinalha, fez um apelo aos prefeitos. Senhor prefeito, o agente reduz o seu custo, não aumenta. E prefeito que não assina a carteira não está cumprindo a Constituição. Mas o pior de tudo, está atirando no melhor programa de prevenção que existe no país, que é do agente comunitário de saúde. Também estiveram com um grupo de agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias os deputados Geraldo Rezende, do PMDB do Mato Grosso do Sul, Maurício Randes, do PT de Pernambuco, e Valtenir Pereira, do PSB de Mato Grosso. Os agentes de saúde ainda reivindicam a fixação de um prazo para que eles sejam efetivados pelos municípios. De acordo com o Ministério da Saúde, existem cerca de 220 mil agentes comunitários de saúde no país. Silvia Munhato para a Rádio Câmara. E a entrevista é sobre esse assunto. Entrevista. Conversa agora com Elizabeth Santana, representante dos agentes de saúde do município de Simões Filho, na Bahia. Está junto com o pessoal acampado aí no estacionamento do estádio Mané Garrincha. Muito bom dia, Elizabeth Santana. Bom dia. Bom, nós ouvimos na reportagem aí, não sei se você teve a oportunidade de ouvir a reportagem inteira. As reivindicações, vocês têm a esperança que com essa vinda a Brasília elas serão atendidas? Ah, temos esperança sim, porque a nossa categoria hoje é uma categoria muito unida e toda vez que a gente vem fazer esse movimento aqui, a gente sempre sai com a vitória. Uhum. E vamos explicar para os ouvintes, então, o que é um agente comunitário de saúde? O que é o trabalho de vocês no interior do país? Ah, o trabalho do agente comunitário de saúde é um trabalho muito importante para o Brasil, porque o trabalho do agente de saúde, ele trabalha com a prevenção de doenças, com a educação. Então, a gente educa a sociedade, né? As comunidades. Eu acho que o Brasil ganha muito com isso. E qual é a diferença do agente comunitário de saúde para o de controle de endemias? É assim que fala? É, de combate às endemias. Uhum. A diferença é que o comunitário trabalha na localidade onde ele mora. Ele tem que residir onde mora e trabalha com a prevenção, né? E o de endemias já é o contrário. Eles trabalham na atuação, né? Fazendo o controle da dengue e etc, né? E diga o seguinte, Elizabeth, por que que as prefeituras ainda teimam aí, em algumas, né, em não assinar as carteiras de trabalho dos agentes de saúde? Ah, eu acredito que eles estão hoje assim sentindo que eles estão perdendo o espaço deles, né, com a gente. Por quê? Porque antes as categorias, eles usavam mesmo, principalmente na Bahia, como massa de manobra. Então, eles tinham os agentes de saúde como se fosse cabo eleitoral deles, né? Uhum. Só que, para isso, eles teriam que fazer a parte deles e eles não fazem. Quais são as reivindicações de vocês? Nesse momento, a gente está querendo ver essa portaria que foi baixada em junho, porque os municípios estão recebendo R$ 532,00. Uhum. Mas que esse dinheiro, eles estão fazendo o seguinte: eles tiram o salário mínimo, passa para o agente de saúde e esse restante que fica, eles dizem que é para usar na manutenção do programa. Só que isso não acontece, porque a gente fica em falta de material de trabalho, fardamento, tudo isso. Uhum. Aí a gente está nessa luta aí para a gente transformar isso em salário, porque a gente sim faz a nossa parte. Então a luta é para transformar esses R$ 532 que as prefeituras recebem por agente de saúde em salário. Vocês pediram isso a quem ontem? Ontem o ministro da Saúde ontem já ficou certo que vai derrubar essa portaria de, uhum, de junho e que vai ser feita uma portaria já afirmando que esse valor vai passar a ser o salário do agente de saúde. E vocês encontraram também o presidente da Câmara e o presidente do Senado? Presidente da Câmara, do Senado, entregamos a carta de reivindicação. Uhum. E aí eles ficaram de ver alguma coisa e deram um prazo assim de uns 15 dias para dar algum retorno para a gente. Tá certo. Vocês, além das atividades que você me falou, Elizabeth, vocês também cadastram as famílias, acompanham o pré-natal, acompanham o crescimento de crianças de 0 a 5 anos, orientam sobre essas doenças, né? Aleitamento materno, tudo isso. até ações de saúde bucal também, né? Ação de saúde bucal, inscrição do cartão do SUS, aleitamento materno, e mais menos coisa. Aliás, a gente hoje é o trabalhador de multiuso, né? Tá certo. Bom, boa sorte para vocês nas suas reivindicações, tá bom, Elizabeth? Obrigada. Até uma próxima oportunidade. Eu conversei aqui com Elizabeth Santana, representante dos agentes de saúde do município de Simões Filho, na Bahia, que estão em Brasília, acampados aí no estacionamento do estádio Mané Garrincha, e ontem se manifestaram, correram atrás do ministro da Saúde, dos presidentes da Câmara e do Senado, pedindo providências aí e regulamentação da vida deles, os agentes comunitários de saúde. Obrigado, Elizabeth, até uma próxima oportunidade. Tá bom, um abraço para vocês. E no próximo bloco, outra emenda relacionada à saúde também tem mobilização para ser regulamentada. A emenda 29. A dos agentes é a 51. A emenda da saúde é a 29. Os detalhes daqui a pouco. Você está ouvindo Câmara Aberta. Política, economia, trabalho, meio ambiente, agricultura. Em debate, os temas que interessam à opinião pública, as propostas em foco e a divergência de ideias. Pinga Fogo, todas as quintas, às 8h30 da manhã. Você também pode participar do processo legislativo. A Comissão de Orçamento vai percorrer todas as regiões do país com seminários regionais para a elaboração do Plano Plurianual PPA e da Lei Orçamentária Anual LOA. Fique atento ao calendário e participe. Informe os parlamentares sobre as necessidades da sua região. Outubro, dia 4, é a vez de Salvador, na Bahia. Dia 5, João Pessoa, na Paraíba. Dia 8, em Florianópolis, Santa Catarina. E dia 9, no Distrito Federal, em Brasília, termina a caravana. O compromisso da Câmara dos Deputados é ouvir a demanda da sociedade e mostrar que o planejamento do governo não é diferente daquele que cada trabalhador ou dona de casa faz para administrar suas contas. Participe você também. Envie a sua sugestão pela internet para o Orçamento 2008 no endereço www.câmara.gov.br/CMO. Estamos apresentando Câmara Aberta. O assunto continua sendo saúde. A regulamentação da Emenda 29 da Constituição, chamada Emenda da Saúde, continua sendo discutida na Câmara. Desde 2005, a proposta está pronta para ser votada. Mas as discussões continuam, como informa Ana Raquel Macedo. A área econômica do governo resiste em aceitar a vinculação de um percentual mínimo de receitas da União para a saúde, como prevê o projeto de regulamentação da chamada Emenda Constitucional 29. Segundo o deputado Guilherme Menezes, do PT da Bahia, relator da proposta na Comissão de Seguridade Social e Família, a falta de consenso tem dificultado a votação da matéria, pronta para análise do plenário desde 2005. Nós sabemos que a área econômica de qualquer governo é contra a vinculação de recursos. Uma das razões dessa demora é isso, outra é o volume de recursos. Esse ano, por exemplo, se já tivesse sido aprovado esse substitutivo e tornado a lei complementar de que fala a Constituição, o acréscimo por parte da União seria em cerca de 17 bilhões de reais a mais. Guilherme Menezes informou que até o momento a equipe econômica do governo não apresentou formalmente nenhuma contraproposta para o projeto, que prevê a vinculação de 10% das receitas da União para a saúde. De acordo com o deputado, alguns setores do Congresso estão dispostos a negociar. É interessante que viesse uma proposta, uma contraproposta por parte da área econômica do governo, não é? Até, quem sabe, no escalonamento durante o governo Lula, até chegar aos 10%. Eu sei que existe uma flexibilidade em setores aqui do Congresso Nacional, mas o que precisa é avançar na negociação. A emenda 29 estabeleceu percentuais mínimos de recursos que União, estados e municípios têm que aplicar na saúde. Como até hoje o texto não foi regulamentado, existem dúvidas sobre como o governo federal deve aplicar os recursos. No caso de estados e municípios, uma regra de transição já prevê a destinação de 12% e 15%, respectivamente, de receitas próprias e outras transferências para a saúde, percentuais mantidos pelo projeto de regulamentação. Ana Raquel Macedo para a Rádio Câmara. CPI. Bom, CPIs, informações de duas CPIs. A CPI da crise aérea vota, a partir do meio-dia, o relatório final do deputado Marco Maia. A outra CPI, que investiga problemas no sistema penitenciário brasileiro, promoveu reunião reservada para obter informações sobre organizações criminosas que atuam dentro dos presídios brasileiros. Confira os detalhes com a repórter Mônica Montenegro. A CPI do sistema carcerário promoveu uma reunião a portas fechadas nesta terça-feira para obter detalhes da atuação de organizações criminosas dentro dos presídios brasileiros. O relator da comissão, deputado Domingos Dutra, do PT do Maranhão, não pôde dar detalhes sobre a audiência, devido ao caráter reservado dos depoimentos. Mas o parlamentar afirmou que as informações levadas por representantes da Polícia Federal e do Departamento Penitenciário Nacional confirmam que a corrupção é um elemento fundamental para a ação das organizações criminosas. A questão da corrupção, da omissão e da ação de agentes está mais do que claro. É evidente que há outras falhas, como poucos servidores para dar conta da quantidade de presos. Essa situação agrava-se no dia das visitas, que cada preso tem direito a várias visitas, mas também a falta de equipamento minimamente moderno que possa garantir a revista, já que uma boa parte, principalmente celulares, entra através do corpo dos visitantes, inclusive de advogados. Então, há um conjunto de fatos, de ações e omissões que contribuem para essa situação. Domingos Dutra disse também que as informações levadas à CPI mostram que não existe nenhuma organização criminosa de alcance nacional, ou seja, que esteja presente nas penitenciárias de todo o país. Aquela definição de crime organizado, as lideranças mais conhecidas, não dá para caracterizar que é uma organização nacional. Estão organizados mais nos estados mais ricos, principalmente através do tráfico de drogas, carros, de cargas e também de armas. Mas não é uma atuação em todo o território nacional. É muito localizado nas regiões mais desenvolvidas, onde tem um inchaço maior de presos, principalmente nos estados do Centro-Sul. De acordo com o relator, as informações levadas à CPI por representantes da Polícia Federal e do Departamento Penitenciário Nacional vão guiar os próximos passos da comissão, tanto nas visitas a presídios que já estão programadas, quanto na elaboração de sugestões legislativas e administrativas para tentar coibir a ação de organizações criminosas dentro de penitenciárias. Mônica Montenegro para a Rádio Câmara. A Comissão Especial das Polícias Penitenciárias vota às 2h30 o parecer do relator, deputado Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, à proposta de emenda à Constituição 308 de 2004, do deputado Nelton Lima, do PTB de São Paulo, que cria a Polícia Penitenciária no âmbito da União, dos Estados e do Distrito Federal. O objetivo da proposta é liberar os policiais civis e militares da função de agentes e guardas penitenciários para que se dediquem às suas atividades normais de combate ao crime. 8h13. O Conselho de Ética, às 14h, ouve Odair da Silva, acusado de intermediar, supostamente a mando de Mário de Oliveira, do PSC de Minas Gerais, o assassinato do deputado Carlos William, do PTC, também de Minas Gerais. Odair é considerado testemunha-chave no caso. O Conselho de Ética também vai ouvir Madalena Augusta Gonçalves, proprietária de uma loja de revistas no Shopping Tamboré, em Barueri, São Paulo, onde Odair da Silva foi preso. E também vai ouvir Neuci Costa Barreiros, funcionária da loja. As três testemunhas que vão depor aí foram indicadas pela defesa do deputado Mário de Oliveira. Próximo bloco, a terceira reportagem especial sobre os gargalos da economia brasileira. Voltamos já. Você está ouvindo Câmara Aberta. Recente pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostra redução da miséria e aumento da renda do brasileiro. Cerca de 6 milhões de pessoas no país conseguiram sair da penúria de viver abaixo da linha da pobreza. Os detalhes dessa pesquisa estão no Palavra de Especialista dessa semana, que recebe o economista da FGV, Marcelo Neri. O programa vai ao ar nesta quarta-feira, às 8h30 da manhã, com a apresentação de José Carlos Oliveira. Cara, o orçamento do Brasil tem um monte de contas, rubricas, sei lá. Abrange 26 estados da federação mais o Distrito Federal. Agora me diz, como é que a gente vai acompanhar? Vai fiscalizar? Como é que eu vou saber, por exemplo, quanto que a prefeitura aqui do município recebeu do orçamento este mês? Você tem internet em casa? No trabalho. Entra no endereço www.câmara.gov.br/orçamento, informa o estado, o nome do nosso município, abre o relatório, consulta na tela ou imprime. O que tem nesse relatório? Tem quanto dinheiro nossa prefeitura recebeu de recursos do orçamento federal, detalha o valor de cada item na área de educação, saúde, etc. Isso mês por mês. E para ter esse relatório, é só entrar na internet e informar o município? É. Mas simples assim? É. Que coisa, né? Pois é. Garanta que os recursos do seu município sejam bem empregados. Acesse www.câmara.gov.br/orçamento e fique de olho no que é seu. Orçamento Brasil. Funciona melhor com você junto. Estamos apresentando Câmara Aberta. Na terceira e última reportagem especial da semana sobre os gargalos da economia no Brasil, ouça com a repórter Marisa Lugulo que governo e empresários ainda têm divergências, né? Muitas, sobre a capacidade energética do Brasil para enfrentar o crescimento econômico. Confira. Reportagem especial. O governo assegura que a geração de energia no Brasil será capaz de acompanhar o crescimento econômico em torno de 5% ao ano. Investidores, porém, questionam essa capacidade. O Instituto Ascend Brasil, que representa investidores privados do setor de energia, alerta para o risco de um novo apagão no país. Segundo Cláudio Salles, presidente do Instituto, esse risco é de 22% em 2011, percentual considerado muito elevado. O aceitável é que esse risco ficasse em torno de 5%. Para crescimento do PIB de 4,8%. E na parte da oferta, estamos considerando que não haja nenhum atraso naquelas usinas que estão em construção ou previstas para serem construídas e ficar prontas entre agora e 2011. E também sem nenhum atraso no termo de compromisso assinado pela Petrobras com a ANEEL, segundo a qual a Petrobras se compromete a disponibilizar gás natural liquefeito para as usinas que atualmente existem, mas que não têm gás para operar. Maurício Tomasquim, presidente da empresa de pesquisa energética, garante que os empresários não têm por que se preocupar. Nós estamos em uma situação tranquila no setor elétrico, nós estamos trabalhando com uma previsão nos próximos 5 anos de crescimento de 4,8% e do mercado de energia de 5,5%. E para essa previsão, existe um equilíbrio estrutural entre oferta e demanda até 2010. Em 2011, existe a necessidade de contratar cerca de 1.400 megawatts médios. Esses 1.400 megawatts médios poderão ser contratados no leilão que vai ocorrer no início do ano que vem para contratar energia para 2011. De acordo com Maurício Tomasquim, a contratação desses 1.400 megawatts médios de energia para 2011 faz com que os riscos de apagão fiquem abaixo de 5%, conforme cálculos do Operador Nacional do Sistema. O mais interessante é que, mesmo considerando o cenário pessimista de que não entrasse nada dos 1.400 megawatts médios, o que é bastante improvável, esse risco ainda estaria numa faixa bastante aceitável, que é 5,9%. Os investidores, de uma forma geral, e não apenas os do setor de energia, também querem regras claras para aportar recursos. Isso inclui a aprovação do projeto de lei das agências reguladoras, que tramita na Câmara dos Deputados. Dos R$ 503 bilhões de reais de investimentos previstos no PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, cerca de 40% são esperados da iniciativa privada para empreendimentos nas áreas de infraestrutura. Ralf Lima Terra, vice-presidente executivo da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base, ressalta que o alicerce para o crescimento precisa ser feito já, ou o Brasil terá uma trava mais adiante. Na medida em que o país cresce a níveis de 5% ao ano, 4,5%, que é o que as condições que já estão colocadas aí, que com certeza já começam a acontecer a partir desse ano, se não tivermos uma velocidade compatível no que diz respeito à preparação da infraestrutura, e aí eu estou me referindo à energia, transporte, saneamento e telecomunicações, se os investimentos não ocorrerem na mesma velocidade e preparando o país para cada vez se desenvolver mais, a tendência será o aparecimento, surgimento de mais gargalos na infraestrutura brasileira. O vice-presidente da Abdib, Ralf Terra, aponta ainda um outro desafio para governo e empresários: a formação de mão de obra capacitada para atender às necessidades de um mercado cada vez mais exigente, avançado tecnologicamente e globalizado. Marise Lugulo para a Rádio Câmara. Reportagem especial. Esta série sobre os gargalos da economia no Brasil você pode ouvir na internet. O endereço da Rádio Câmara é www.radio.câmara.gov.br. A reportagem especial dessa semana teve coordenação de Márcio Sardi, produção de Mônica Leão e Lucélia Cristina, e na parte técnica, Rodrigo Santos. No próximo bloco, Estação Senado. Presidente do Conselho de Ética recuou. Não vai mais unificar os dois últimos processos contra o senador Renan Calheiros. Os detalhes a seguir. Você está ouvindo Câmara Aberta. Você é diferente das outras pessoas. Você tem os mesmos direitos que a sua família e os seus amigos. Os mesmos direitos de quem você não gosta e de quem você nunca viu. Você tem direito à educação, à liberdade, ao trabalho, à moradia. Direitos humanos. Em cada diferença, a igualdade. Realização Movimento Nacional dos Direitos Humanos. Ela está querendo justiça. Ele faz a lei com as próprias mãos. Agora eles estão juntos e vão fazer o possível para melhorar o Brasil. Não perca. Hoje, na TV Câmara. Com a TV Câmara, você acompanha as ações do seu deputado federal e fica por dentro de todos os assuntos que podem mudar a sua vida e a vida do Brasil. Assista a TV Câmara. Câmara dos Deputados, a casa de todos os brasileiros. Tanto Mar. Todo domingo, às 21h. Em parceria com a Rádio Brás, a produtora e apresentadora Jussara Mendonça vai trazer para você a riqueza da música dos países de língua portuguesa. Tanto Mar. Todo domingo, às 21h, na Rádio Câmara. Estamos apresentando Câmara Aberta. O programa Big Brother Brasil lidera o último ranking da baixaria na TV, divulgado pela coordenação da campanha Quem Financia a Baixaria Contra a Cidadania. Foram analisados os programas televisivos que receberam o maior número de reclamações de telespectadores por telefone e pela internet. As reclamações contra o Big Brother vão desde a exposição de pessoas ao ridículo até discriminação, vocabulário inadequado e apelação sexual. O programa Pra Valer, da Rede Bandeirantes, ocupou o segundo lugar por incitar a discriminação religiosa e também a violência contra animais. Em terceiro lugar ficou a novela Pé na Jaca, da Rede Globo, por exibir cenas de sexo e incitar a violência física contra mulheres e crianças. A campanha, lançada em novembro de 2002, já registrou 32 mil denúncias. As reclamações podem ser feitas pelo telefone 0800-619-619, repetindo 0800-619-619. Em Brasília, 8h24, o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, entregou nesta terça-feira ao presidente da Câmara, Arlindo Quinalha, cópia do projeto para que o Brasil cedia a Copa do Mundo de 2014. O documento já foi entregue à Federação Internacional de Futebol no mês de agosto. O caderno lista as 18 cidades candidatas a receber os jogos e os detalhes da organização do campeonato no país. O Brasil é candidato único, mas deve cumprir todas as exigências da FIFA para oficializar a escolha. No último mês de abril, Ricardo Teixeira esteve na Câmara para pedir apoio à candidatura do Brasil. Ricardo Teixeira quer que a candidatura se transforme em um projeto nacional e não apenas em uma iniciativa da entidade. 8h25 agora. A Agência Câmara de Notícias promove hoje à tarde, às 3 horas, um bate-papo na internet sobre a possibilidade de efetivação de funcionários públicos contratados sem concurso entre 83 e 88. O que é previsto na proposta de emenda à Constituição 54 de 99, que ficou conhecida como PEC do Trem da Alegria. Participa do bate-papo o relator da matéria, deputado Átila Lira. O endereço da Agência Câmara, anote aí, www.agencia.câmara.gov.br. Estação Senado. O presidente do Conselho de Ética do Senado, Leomar Quintanilha, não vai mais unificar os dois últimos processos contra o presidente do Senado, Renan Calheiros. Disse que vai nomear mais um relator. Confira com Marcela Diniz. Pressionado por integrantes do Conselho de Ética, o presidente do colegiado, senador Leomar Quintanilha, do PMDB de Tocantins, voltou atrás na decisão de unificar as duas últimas representações contra o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas. No entanto, manteve o nome do senador Almeida Lima, do PMDB de Sergipe, como um dos relatores, ficando a escolha do segundo relator para esta quarta-feira. A indicação de Almeida Lima havia sido questionada por membros da oposição pelo fato de o senador pertencer ao mesmo partido do representado e de já ter manifestado posicionamento favorável a Renan Calheiros durante a relatoria da primeira representação contra o presidente da casa. Para o líder do PSDB, Arthur Virgílio, senador pelo Amazonas, a escolha do relator deveria ser por sorteio, descartando-se os membros do partido do investigado. A minha sugestão era, imitando a justiça brasileira, sorteio, excluído o partido do senador acusado. Como ficariam fora do sorteio os que já tivessem relatado recentemente outros projetos? E caberia aquele que fosse sorteado o dever de aceitar? Está muito cansativo esse chove no molha, fulano não aceita, Beltrano não aceita. Isso é um literal chove no molha. Em um dos momentos mais tensos da sessão, o senador Almeida Lima responde ao líder do Democratas, José Agripino, do Rio Grande do Norte, que também defendeu a escolha de outro relator. E não vejo que Sua Excelência, o senador José Agripino, tenha condições morais e éticas acima de Almeida Lima para Espera ser um instante, relator. Senador. Que questão moral e ética é essa? Senador. Espera um instante. Não, senhor presidente, eu estou com a palavra. Estamos falando em questão moral e ética. Senhor presidente, não, senhor. Eu não quero elevar o meu tom da palavra. Recebi uma provocação do senador José Agripino e afirmei que não vejo em Sua Excelência nenhuma condição moral ou ética superior à minha para contestar a minha indicação como relator. Aliás, eu não vejo em nenhum dos membros deste Conselho de Ética. A terceira e a quarta representações contra o presidente do Senado dizem respeito, respectivamente, às denúncias de uso de laranjas para compra de veículos de comunicação em Alagoas e de formação de um esquema de pagamento de propinas em ministérios comandados pelo PMDB. A respeito da representação número 2, que investiga suposto tráfico de influência de Renan Calheiros em benefício da cervejaria Skin Cariol, foi aprovado o adiamento por 30 dias da apresentação do relatório pelo senador João Pedro, do PT do Amazonas. Neste período, serão realizadas diligências sobre o caso. Da Rádio Senado, Marcela Diniz. Agenda da Câmara. A Comissão de Relações Exteriores realiza logo mais às 11 horas uma audiência pública para debater o reaparelhamento da instituição. O convidado é o comandante-geral, né, de Exército, Enzo Martins Peri. E às 14h, a Comissão de Direitos Humanos realiza audiência para debater o projeto de lei que altera o regime disciplinar diferenciado de segurança máxima. Pela proposta, o prazo de isolamento do preso de alta periculosidade pode chegar a 720 dias, o dobro do tempo previsto atualmente. O projeto faz parte do pacote de segurança originário do Senado. E a Comissão de Defesa do Consumidor debate às 14h30 os limites legais para a regulamentação da propaganda comercial. A Comissão de Educação e Cultura pode votar daqui a pouco, às 10 da manhã, o projeto que autoriza o Poder Executivo a instituir piso salarial para professores da rede pública. O texto sugere o valor mínimo de R$ 800 para os habilitados em nível médio e de R$ 1.100 para os de nível superior. E a CPI da crise aérea vota, a partir do meio-dia, o relatório final do deputado Marco Maia. Às 14h30 da tarde, a Comissão Especial das Polícias Penitenciárias vota o parecer do relator, deputado Arnaldo Faria de Sá, e a proposta de emenda à Constituição do deputado Newton Lima, que cria a Polícia Penitenciária no âmbito da União dos Estados e do Distrito Federal. E olha, hoje vai ter uma sessão extraordinária às 9h30 e a sessão ordinária às 14h. Na pauta, 7 medidas provisórias. As sessões também contam prazo para o segundo turno da proposta que prorroga a CPMF e a desvinculação de recursos da União até 2011. Previsão do tempo. Céu parcialmente nublado com névoa seca nesta quarta-feira em Brasília. A temperatura mínima durante a madrugada foi de 17,3 graus. A máxima não passa dos 29. E neste momento, 19,8 graus no plano piloto. A umidade relativa do ar deve variar entre 80% e 35%. O sol nasceu hoje às 5h53 e vai se pôr às 18 horas e 8 minutos. E termina aqui o Câmara Aberta. Hoje, 3 de setembro de 2007, você conferiu que o plenário aprovou 2 medidas provisórias. Ainda faltam 7 na pauta de votações. Você ouviu também que a Comissão de Meio Ambiente discute a acusação de que o governo pode estar tentando apressar concessão de licenças ambientais. Intenção seria tornar viável a construção de usinas hidrelétricas em unidades de conservação da Amazônia. O Câmara Aberta teve a apresentação de Luiz Cláudio Canuto e Beto Rosenberg. Produção de Marcos Brito e Patrícia Lemos. Colaboração de Flávia Forec e Maíra Luque. Edição Luiz Cláudio Canuto. Na parte técnica, Antônio Soares. Coordenação, Márcio Sardi. O Câmara Aberta volta amanhã às 7h30. Outras informações a qualquer momento no Câmara é Notícia ou no Câmara em Foco à 1h30 da tarde. Toda a programação da Rádio Câmara você também pode ouvir na internet. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. E você fica agora com o programa Palavra de Especialista com o jornalista José Carlos Oliveira. Para você, uma ótima quarta-feira. Até amanhã. Até amanhã. Acabamos de apresentar Câmara Aberta. ZYC 488. Rádio Câmara FM 96,9 MHz. A rádio da cidadania.